Estão ouvindo bem? Pode ir, então? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, nesta aula, fazer duas coisas. A primeira é comentar um artigo que eu mandei para o Diário do Comércio, que não saiu ainda, e que é muito pertinente aos nossos interesses aqui nesse curso. E o segundo é dar alguns esclarecimentos sobre a questão, vamos dizer, do tradicionalismo guenoneno, a respeito do qual recebi dezenas de consultas através do Facebook, que são impossíveis de esclarecer nas dimensões do Facebook, né? Mas antes de tudo, eu queria pedir um favorzinho àqueles dentre vocês que sejam advogados. Existe no Brasil uma Associação Nacional de Educação Domiciliar, Homeschooling, que tem feito muitos progressos, já é um movimento considerável, mas está enfrentando algumas dificuldades e precisa de uma assessoria jurídica. Não na questão de legislação, mas na maneira de enfrentar certos obstáculos e certos inimigos. Então, o nome do presidente da associação é Ricardo Iene Dias, Iene Dias. E o e-mail é contato@aned.org.br. Então, se houver algo dentro de vocês, algum advogado que se disponha a dar uma ajuda, essa associação fica em Belo Horizonte. Então, se houver alguém de Minas, melhor. Mas de outro estado também é possível que dê uma ajuda. Então, contato@aned.org.br. Então, eu escrevo para ele dizendo que é aluno do seminário, que está disposto a dar alguma assessoria para ele nisso, tá? Muito obrigado desde já. Então, deixa eu primeiro ler e comentar este artiguinho, que eu não sei que dia que vai sair, mas que, na verdade, eu estou escrevendo mais é para vocês mesmos. Então, vamos lá. O título do artigo é O Idiota em Sentido Estrito. Assim, termos como idiota, imbecil, mentecapto, etc., podem ser usados como meros xingamentos. Neste caso, não indicam nenhuma deficiência mental objetiva no indivíduo a que se aplicam, mas somente a raiva que os falantes sentem dele, a qual pode até mesmo ser, e frequentemente é, causada pela percepção de uma superioridade intelectual que os incomoda e humilha. Não uso jamais, repito, jamais, esses termos com esse sentido. Quando digo que alguém é idiota ou imbecil, ou quando sugiro, mediante outras palavras, é porque notei claramente na pessoa de quem falo uma ou várias das 28 deficiências intelectuais assinaladas pelo célebre educador romeno Robert Feuerstein. Esta frase, na verdade, é muito otimista, porque em todos os casos que eu examinei, por exemplo, de pessoas célebres, ilustres opinadores com quem eu troquei umas palavras, seja pela mídia impressa, seja pela internet, eu notei não uma nem duas, mas no mínimo, mínimo 15 ou 16 dessas deficiências, né? Então, isso não é uma coisa para brincar, isso é uma coisa muito séria, isso é uma medida objetiva, uma série de capacidade intelectual. E eu até escrevi alguma coisa na época mostrando que essas deficiências haviam se tornado endêmicas e quase obrigatórias no país. Bom, as quais resultam sempre em julgamentos impulsivos, deslocados da situação. Esse erro, o mais frequente hoje em dia entre os debatedores brasileiros de qualquer assunto, corresponde esquematicamente à falácia lógica que os antigos denominavam ignoratio elenchi, em que o sujeito pensa ter provado alguma coisa quando de fato provou, se tanto, outra completamente diversa. Isso acontece evidentemente quando o cidadão é incapaz de entender qual o ponto em debate. É impossível que um estudante não adquira esse vício quando adestrado desde pequeno para remeter tudo de volta, sempre e sistematicamente, a meia dúzia de chavões tidos como universalmente explicativos, em vez de tentar perceber o que está realmente em jogo na discussão. O apelo compulsivo a rótulos infamantes, como fascismo, fundamentalismo religioso, preconceito e discriminação, racismo, homofobia, teoria da conspiração, elite exploradora, etc., é hoje praticamente obrigatório e funciona como substitutivo socialmente aprovado do esforço de compreender aquilo que se pretende impugnar mediante o emprego fácil e desesperadoramente mecânico desses termos. O controle politicamente correto do vocabulário tenta vestir uma camisa de força verbal no adversário, mas termina por aleijar intelectualmente o próprio usuário desse artifício, reduzindo-o à condição de repetidor histérico de insultos completamente despropositados. Como o que no Brasil de hoje se chama educação universitária consiste eminentemente em adestrar os alunos nessa prática, não é de espantar que 4 entre cada 10 estudantes das nossas faculdades sejam analfabetos funcionais, o que não significa que os outros 6 tenham uma inteligência à altura das funções para as quais ali se preparam. Demonstrações de inépcia em doses francamente escandalosas são frequentes não só entre maus estudantes, mas entre pessoas que ocupam os postos mais destacados na esfera da alta cultura nesse país. Quando, por exemplo, o escritor Luiz Rufato é aplaudido pela mídia ao classificar como genocídio a redução do número de índios brasileiros de 4 milhões, número hipotético, para 900 mil, desde os tempos de Pedro Álvares Cabral até hoje, tanto ele quanto sua plateia demonstram que não tem a menor ideia do que vem a ser um genocídio. E só usam a palavra como reforço da identidade grupal dos bons contra os malvados. Pensar no Brasil significa que o sujeito se apaixona por um símbolo do que lhe parece o bem e a justiça e imediatamente liga o gerador de lero-lero para acabar com o mal no mundo. Outro tanto deve ser dito do Dr. Miguel Nicoleles, que se escora na sua autoridade de neurocientista para dizer que Jesus, Abraão e Maomé eram apenas esquizofrênicos que imaginavam falar com Deus. Esse homem estuda o cérebro há décadas, mas ainda não se deu conta de que é impossível encontrar nesse órgão qualquer prova de que algum objeto pensado exista ou inexista fora dele. Isto aplica-se a Deus como a um gato, a uma pedra ou uma banana. Aplica-se, aliás, até ao próprio cérebro. Com toda a evidência, o ilustre membro da Academia Pontifícia de Ciências não entende o alcance da sua própria afirmação, produzida no gerador de lero-lero para fazer bonito entre pessoas que também não a compreendem. 6 meses de estudo das investigações lógicas de Husserl não lhe fariam mal nenhum. Este parágrafo aqui está enormemente compactado, e compactado de propósito, porque eu sei que se esse parágrafo cai na mão do Miguel Nicoleles, ele também não vai entender este mesmo parágrafo. Então, em primeiro lugar, ele diz que Jesus, Abraão e Maomé são esquizofrênicos que imaginavam falar com Deus. Então ele está supondo, em primeiro lugar, que o Deus com quem eu falava não existe. Tá certo? E, em segundo lugar, que esse fenômeno pode ser explicado mediante a fisiologia do cérebro. Não é isso? Ora, acontece que saber se Deus existe ou não existe é um problema que não pode ser resolvido pelo exame do cérebro. Assim como onde nenhuma outra representação que corresponda a algum mecanismo neuronal pode ser confirmada como verdadeira ou falsa, no sentido de existir objetivamente, pelo simples exame do cérebro. Então, ou seja, a relação cognitiva entre sujeito e objeto supõe os dois, supõe o exame dos dois. Quer dizer, é impossível você, só pelo exame do sujeito, saber se uma percepção dele é verdadeira ou falsa. Isso é uma coisa absolutamente elementar, mas que não faz parte da neurofisiologia. A fisiologia cerebral, ela estuda o cérebro. Ela não estuda o conhecimento, isso é importante. Ela não tem o menor alcance sobre o fenômeno cognitivo em si, mas somente sobre as reações cerebrais que a assinalam ou acompanham. Tá certo? Então, isto aqui é o típico exemplo daquilo que Edmund Husserl chamava o psicologismo. E eu já disse para vocês que na história da filosofia dificilmente houve alguma refutação mais bem feita, mais completa, do que aquela que Edmund Husserl, na introdução das investigações lógicas, faz contra o psicologismo. Tá? O psicologismo é a teoria segundo a qual as leis do conhecimento, as leis da lógica, correspondem às leis do funcionamento da psique e, portanto, também, entre elas, o funcionamento do cérebro. E ele demonstra que o conhecimento coloca problemas que estão infinitamente além da esfera puramente psicológica. Quer dizer, você conhecendo o funcionamento do sujeito, você nunca vai descobrir se o objeto existe ou não. Isso é uma coisa elementar e que ninguém deveria precisar de formação especializada em nada para perceber isto. Isso deveria ser instintivo no ser humano. Isso é uma capacidade instintiva, você distinguir. E a distinção de sujeito e objeto é um requisito elementar de qualquer percepção que você tenha. Se você vai comer um bife, você não sabe que o bife está fora de você, né? Então basta você pensar o bife está comido. Tá certo? Mas a formação universitária pode abafar essa capacidade de percepção simples e substituí-la, vamos dizer, por construções verbais enormemente complexas que, na verdade, estão estupidificando o sujeito. Então, isto acontece por quê? Não é tanto por culpa da formação universitária, mas é uma coisa que vem desde a infância, vem desde a escola elementar. Se o sujeito já é educado nesse socioconstrutivismo, tá certo? Ele já está preparado para adquirir essa deficiência mais cedo ou mais tarde. Depois vem toda esta pressão desse vocabulário politicamente correto, esta necessidade compulsiva de você estar bem na fita perante tal ou qual grupo. Isso aí emburrece o indivíduo necessariamente. E eu acredito seriamente que esse estado de inépcia endêmica, isto é o maior problema social brasileiro. Porque se você não tem os agentes, a ação não se perfaz. Então, qualquer projeto, seja de ordem cultural, educacional, econômica, obras públicas, etc., vai esbarrar nisso. Quer dizer, os agentes não estão qualificados e, portanto, a ação não se perfará. Este exemplo que eu dei do Luiz Rufato, isso é uma coisa que me impressionou muitíssimo, porque houve dois discursos na Feira do Frankfurt. O primeiro foi o Michel Temer, o ministro, que foi lá e fez a apologia do governo do PT e de si mesmo. Depois veio o Luiz Rufato, que descreveu um panorama aterrador do Brasil, né? Mas lançando toda a culpa na elite que até há pouco dominava o país, portanto isentando o presidente do governo. E dizendo que não, que houve progressos, houve a integração social de 42 milhões de pessoas. Isso é uma das coisas que mais me impressionaram, porque aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo, o número de pessoas que dependem da ajuda do governo é considerado um índice de pobreza. É uma calamidade, na verdade. E no Brasil, isto virou, de repente, um título de glória. Quer dizer, como é que o indivíduo não percebe que 42 milhões de pessoas que estão recebendo dinheiro para não fazer nada, são dependentes do governo, elas não são a solução, elas são um problema que terá de ser resolvido mais dia menos dia. Então, penso eu, como é que nós faríamos, por exemplo, para transformar esses 42 milhões de beneficiários, 42 milhões de pedintes, em 42 milhões de trabalhadores? Primeiro, você precisa arrumar 42 milhões de empregos. Mas você não pode arrumar 42 milhões de empregos porque você não tem capital. Por que você não tem capital? Porque você deu para eles. Então, criou um círculo vicioso que é um problema quase insolúvel. Quer dizer, você vai precisar de uma injeção de dinheiro de outro lugar. A injeção de dinheiro pode vir de onde? Do investimento estrangeiro. Mas acontece o seguinte, o investimento estrangeiro é diminuído pelo fato de que a economia cresce pouco. Então, conseguiram criar um negócio que não tem solução. E os caras se gabam disso como se fosse uma vitória. Eu digo, e eles são sinceros nisso, eles acreditam realmente, né? E o camarada, ele não é um bocó, porta-voz do governo. Ele é um escritor que, inclusive, fez fama de ser um sujeito independente que, na frente do ministro, descreve um estado calamitoso, tá certo? E que é louvado precisamente por isso. De maneira que parecia ali em Frankfurt, não sei, a plateia devia ser quase toda de brasileiro, na verdade. Parecia que havia um contraste entre o Michel Temer e ele, mas eles estavam falando exatamente a mesma coisa, né? O negócio do genocídio é uma coisa incrível, porque o genocídio é uma liquidação de uma etnia, né? É um empreendimento planejado e continuado por um governo, tá certo? É um governo contra a sua própria população. Ora, que governo que pode continuar a execução de um plano genocida durante 4 séculos? Né? O Brasil, nesse período, tinha as capitanias hereditárias, teve a colônia, depois teve a independência e a monarquia, depois teve a república e 400 golpes de Estado, o governo trocou milhões de vezes. E este projeto de liquidar os índios continuou maravilhosamente intacto, durante 400 anos. Fala, mas é só um jumento que pensa uma coisa dessa. Né? E, em segundo lugar, quando você vai para certas regiões, como nós tivemos em Roraima, por exemplo, você vê que a população de cidades inteiras é toda de índio. São índios que vestiram calça, camisa e estão vivendo como vamos dizer, a sociedade branca, mas racialmente são índios. Tá certo? Então, bom, não há prova de que eles foram liquidados. O número de índios que há nessa cidade é muito maior do que 3 mil, nessas cidades é muito maior do que 3 milhões. Não é isso? E, em segundo lugar, houve guerras entre brancos e índios. E você tem, numa guerra você tem que contar quantos morreram de um lado e quantos morreram do outro. Então, primeiro, o número que serve de ponto de partida é hipotético. Não houve o recenseamento de índios. Né? Ninguém vai dizer que Pedro Álvares Cabral chegou lá com a tabela do IBGE, entrevistando índio puro para saber quantos tinham. O número é hipotético. E, em segundo, não há a menor prova de que eles morreram, em vez de integrar-se na sociedade, que é o que a gente vê com os olhos da cara. Inclusive, eu lembro que lá, os caras reclamavam, eles diziam, pô, escuta, mas por que só o índio de tanga tem direitos? Nós também somos índio, pô. Hã? Todos diziam isso lá. Se você diz que o índio é um componente importante da nossa população, quer dizer que da totalidade da população brasileira, há uma parte grande que é índio ou descendente de índio. Se você diz isso, então é impossível você não admitir ao mesmo tempo que os índios se deslocaram das suas tribos para integrar-se na sociedade branca. Você não pode, as duas coisas ao mesmo tempo não é possível, quer dizer... Ou os índios se integraram, ou eles foram liquidados. Se eles foram liquidados, não podiam integrar-se e compor uma parcela importante da nossa população, qual certamente vai muito além de 3 milhões. E como é que um sujeito que é um escritor, e que é aplaudido não só como escritor, mas como uma mente independente, não consegue fazer um raciocínio desse? Hein? É um negócio realmente muito impressionante. Quer dizer, o indivíduo ele não consegue representar mentalmente o que ele está dizendo. Ele está raciocinando somente com as palavras. Então, outro dia teve um cara no programa do Jô Soares, que é um americano, um inglês, ele disse, não, nós, anglo-saxões, nós pensamos primeiro e falamos depois. Vocês, brasileiros, vocês falam primeiro e pensam depois. Eu acho que isso é otimismo, porque a gente fala primeiro, ele não pensa depois. Ele fala, ele ouve o que ele disse e ele passa a acreditar pelo simples fato de que ele ouve. A dificuldade na aquisição da linguagem, que é característico desses camaradas, faz com que a simples capacidade de falar tenha sobre ele, vamos dizer, um poder persuasivo. Quer dizer, se eu conseguir falar, é porque deve ser verdade. E você nota claramente na redação do discurso do Luiz Rufato a precariedade do domínio que ele tem do idioma. Quer dizer, o sujeito é um subescritor, né, que de repente vira um herói nacional. Porque misturou umas coisas óbvias, ele fala, por exemplo, dos homicídios brasileiros, mas não sei porquê, ele os reduz a 32 mil por ano, quando nós sabemos que são 70. Né? E, ao mesmo tempo, ele menciona esse mau resultado dos estudantes brasileiros nos testes internacionais e atribui a culpa à elite que até algum tempo atrás dominava o país. Ele diz, peraí, mas quando essa elite dominava o país... As crianças da época estão hoje com 20, 30 anos. Hã? Não são elas que estão sendo testadas. As que estão sendo testadas são aquelas que foram ensinadas segundo os novos cânones adotados pelo governo atual e pelo governo anterior. Quer dizer, no mínimo, desde o tempo do FHC. Não é isso? Cujo ministro já era aquele sujeito que eu esqueci o nome, Paulo Renato, que diante do fato de que os estudantes brasileiros tinham tirado o último lugar nos testes internacionais, comentou, poderia ter sido pior. Quer dizer, o que o cara quer dizer com isto? O que quer dizer? Ou existe algum lugar depois do último? Quer dizer, criaram uma categoria especial para brasileiro subúltimo? Né? Então, é evidente que esse sujeito também, quando fala, ele não está representando mentalmente o que ele fala. Ele tem, você tem a frase, você tem a imagem mental a que aquilo corresponde, e depois da imagem mental você tem o objeto. Nós não podemos nos deixar enganar nem mesmo pela imagem mental. Nós temos que saber que a nossa imagem mental é uma coisa e que o objeto é outra. Quer dizer, o objeto tem muito mais características, muito mais traços do que aqueles que nós conservamos na nossa representação mental. Todo o sentido do fato concreto que eu tenho insistido tanto em desenvolver entre vocês, é justamente esse pressentimento do que existe para lá da nossa representação. Vocês lembram o exemplo do cachorro que eu dou, que eu estou andando pela, pela rua, tem um cachorro deitado. O que ele vê do cachorro é simplesmente a sua forma visual, nada mais. Mas ele sabe que aquele cachorro vai agir como cachorro. Então você tem o círculo de latência, que não é percebido com os cinco sentidos, mas é antecipado. Ele não é, na verdade, ele não é um pensamento que você faz, é uma reação instintiva que você tem. De se preparar para qualquer resposta que o cachorro dê à sua presença. Se nós não tivéssemos essa capacidade, nós teríamos somente a percepção das formas visuais e estaríamos totalmente perdidos no espaço. Não é isso? Vocês se lembram, logo nas primeiras aulas, eu dei o exemplo daquele teste que foi feito com as cartas, em que você notava, o teste, para aqueles que não assistiram ainda, assistiram aquelas aulas, era o seguinte, você botava um monte de carta e você tinha que antecipar se era uma carta preta ou vermelha. Então, as pessoas não acertavam um tanto. Acertavam, sei lá, 20%. Mas, ao mesmo tempo, colocava-se um eletrodo na mão do camarada para ver se havia reações de suor na mão. Tá certo? E você via, então, que o suor na mão antecipava o erro. E que, neste caso, vamos dizer, a mão do sujeito acertava muito mais do que o cérebro dele. Quer dizer, a reação imediata e irrefletida estava no fundo da elaboração mental posterior. E ela era mais certa. Então, esta percepção instintiva imediata, vamos dizer, ela está por baixo de toda, vamos dizer, a percepção mais clara e mais consciente que nós temos. E se não existisse ela, você não teria, a sua percepção seria inútil. Ora, o elo entre essa percepção imediata e a percepção mais consciente pode ser cortado. É fácil cortar isso aí. É só você atravancar o cérebro do sujeito, fazer de informações e interpretações e esquemas, etc., que bloqueiem a percepção da situação imediata. Então, é isso que está acontecendo com essas pessoas. Elas, por assim dizer, elas só têm a formulação verbal e a representação esquemática correspondente, mas nessa representação já não está presente aquela capacidade de antecipação que é normal e instintiva no ser humano. Então eles perderam completamente a noção do que se chama realidade, porque a realidade não está na nossa fala, nem na nossa representação, mas está nos objetos que nos cercam, nas situações reais nas quais nós estamos vivendo e ao qual o nosso pensamento se refere. Ela não está contida no nosso pensamento. Nenhuma representação humana é capaz de abarcar todos os detalhes e todos os acidentes que são necessários para compor um objeto real. Por exemplo, eu estou falando com pessoas agora, tá certo? E essas pessoas, em cada uma delas, tem um organismo que está funcionando o tempo todo, tem mil funções que estão em atividade lá. Eu não estou vendo nada disso, mas eu sei que existe. Não é isso? Tanto que, se eu ver que uma pessoa está ficando, sei lá, branca, pálida, tonta, eu sei que algo se passou no organismo dela. Eu não preciso vir com um exame de laboratório para saber que aconteceu algo. Tá certo? Então, esta antecipação, ela é que garante para nós que as nossas representações têm algo a ver com a realidade. Agora, quanto mais abstrato é o assunto do qual você está falando, quanto mais distante da experiência imediata, também mais problemática é a relação da linguagem com a representação e da representação com a realidade. Até chegar ao ponto em que o discurso adquire uma autonomia total, como acontece nesse discurso do Luiz Rufato. Quer dizer, como é que o indivíduo não sabe que os resultados obtidos pelos estudantes que estão, digamos, com 10, 12 anos agora, são resultado do ensino que eles receberam nos últimos 6 ou 7 anos, e não de 30 anos atrás? Como é que o indivíduo não sabe uma coisa desta? É porque ele simplesmente não pensou no que está falando. Ele tem dois esquemas, tem aqui o esquema fracasso escolar brasileiro e o outro esquema é a elite malvada exploradora. E ele junta os dois esquemas e forma uma frase. Então o que é isso aí? É um gerador de lero-lero, evidentemente. Então, é evidente que este indivíduo ele não tem qualificação para ser um escritor, para representar a literatura brasileira. Tá certo? E, no entanto, ele é aplaudido, não, veja, não é como um representante do oficialismo, mas ao contrário. Ele é a intelectualidade independente e corajosa que se levanta contra o oficialismo. Eu digo, meu Deus, isso é alucinação completa. Né? O simples uso da palavra genocídio para explicar a diminuição de uma população ao longo de 500 anos. Né? Eu digo, que raio de genocídio é este? É? Então é claro que o indivíduo ele conhece o sentido dicionarizado das palavras que ele está usando, mas elas não correspondem sequer a uma representação mental coerente, porque não é possível você representar mentalmente, vamos dizer, um empreendimento genocida que tenha prosseguido imperturbavelmente ao longo de 500 anos, tá certo? Sem você imaginar ao mesmo tempo uma continuidade do governo que empreendeu isto. Se dissesse assim, houve um genocídio no Império Chinês, então você tem dinastias que duraram 500 anos e pode ser que elas tenham feito o genocídio. Né? Tinha lá uma comunidade que eles não gostavam e durante 500 anos perseguiram aquela comunidade. Isso ainda é concebível. Tá certo? Mas, num lugar onde o poder de Estado não tem a menor continuidade, onde, na verdade, durante 3 séculos não houve nenhum poder de Estado, né? Você não tinha... No Brasil, digamos, no tempo das capitanias hereditárias, quem governava o Brasil? Ninguém governava o Brasil. É? E você vai ver quando que o governo central adquiriu, vamos dizer, algum controle sobre o território nacional. Ele não adquiriu até hoje. É? Você tem parcelas imensas do território nacional onde o governo nunca esteve, onde você não tem um agente do governo, onde você não tem nada. Né? Eu me lembro que uma vez... Eu, num processo que eu estava metido aí, eu precisava de uma prova de que um sujeito tinha estado... Né, era outra história. Foi a mesma ocasião disso aí, mas um sujeito me passou um filme, um documentário sobre a seita Meninos de Deus, Love Family, e me mostrou impresso um manual, que ele disse, um manual de como penetrar ilegalmente no Brasil. E daí eu, como estava querendo escrever um livro sobre isso, sobre essas coisas, eu continuei pesquisando e fui falar com o cara da Polícia Federal. Falei, olha, vocês não sabem disso? Né? Vocês não têm um jeito de parar essa gente? Ele disse, você sabe quantos funcionários eu tenho para verificar a fronteira? 5 funcionários. Isso foi o quê? Nos anos 80. Eu não acredito que esses 5 tenham aumentado muito. Tá certo? Então, você vê, um governo que tem um controle tão precário do próprio território, como é que ele pode empreender um genocídio contra inúmeras tribos de índios que ele nem sabe onde está? Hã? Quer dizer, quando eu leio uma palavra, eu procuro imediatamente o objeto que está por trás dela. Né? E é por isso mesmo que eu não recomendo muito esse negócio de leitura dinâmica. Né? Leitura dinâmica, vamos dizer, você vai absorvendo as frases, na esperança de que depois você vai recompor a representação quando precisar dela, mas em geral não faz isso. Você reage ao discurso com outro discurso. Então não é bom. É melhor você ler mais devagar, mas tentando representar cada uma das coisas que você está lendo. Por mais difícil que isso seja. Quanto mais abstrata a linguagem, mais difícil será reconstruir a representação. Mas você tem que fazer um esforço. Eu sugiro o seguinte, quando você lê esses termos filosóficos, etc., produza imediatamente um exemplo concreto. Se você não chega no exemplo concreto, quer dizer que você não entendeu de que se trata. É? Por exemplo, eu acabei de usar a palavra psicologismo. O que é a palavra psicologismo? É você confundir o processo cognitivo com um processo psicológico. A psique, tá certo? É aquilo que está em nós, é a nossa atividade, tá certo? E em toda a psicologia não se estuda nenhum objeto do conhecimento, só se estuda o processo cognitivo. Tá certo? Porém, a validade cognitiva desse processo está fora do alcance da psicologia. Né? Ela implica questões do que se chama lógica material ou teoria do conhecimento, e não existe nenhum meio psicológico de você investigar isso. Né? Então... Tente, na hora que eu uso esse termo, tente lembrar ocasiões em que você cometeu um erro psicologista. Tá? Em que você, examinando apenas a sua mente, você concluiu algo sobre o objeto. Isso acontece para nós a toda hora. Então, mas esse é só um exemplo que eu estou dando. Mas você sempre tem que partir, vamos dizer, do termo abstrato para os objetos concretos. É claro que um termo abstrato, ele contém milhares de objetos concretos possíveis. Mas é para isso que serve exatamente o exemplo. Quer dizer, o exemplo é aquilo que dá uma presença concreta a algo que está designado, que está indicado numa noção abstrata. Então, por exemplo, as pessoas acreditam que você pode desenvolver a inteligência das pessoas estudando lógica. Eu digo que isso é impossível, impossível. Você pode estudar lógica e matemática o resto da sua vida, o seu QI não vai subir um único grau. Porque inteligência é a capacidade de apreender a realidade, não de criar construções abstratas. Construções abstratas, sem relação com a realidade, qualquer mentecapto é capaz de criar. Então só existe uma coisa que vai desenvolver a sua inteligência, é o esforço de conhecer a realidade e compreender as situações reais que se lhe apresentam. Nem mesmo as situações escolares. Porque toda situação escolar já é uma situação artificial montada para que você aprenda a repeti-la. Então, por exemplo, testes de laboratório, né? Então, você está ensinando química para os moleques e você não quer que eles fiquem só nas fórmulas abstratas, você vai exemplificar aquilo, né? Nas reações. Acontece que nessas reações, meu filho, você não está lidando com objetos reais, objetos da vida, né? Você está lidando com substâncias já depuradas e separadas para este fim, para fins de estudo químico, né? E você pode progredir muito no estudo da química continuando um idiota na vida em geral. Então, quer dizer, nenhum ensino especializado de nada pode realmente desenvolver sua inteligência. E para isso é que deveria existir a filosofia. Porém, a filosofia também se tornou um estudo especializado. É? Então, tem camaradas aí com PhD em filosofia que eles são capazes, vamos dizer, de discursar horas sobre a filosofia de René Descartes, ou sobre o estruturalismo, etc. Mas se você dá uma situação concreta para eles analisarem, eles não sabem. E, mais ainda, isto não é exigido do intelectual hoje em dia. É? Então, quer dizer, o sujeito não é capaz de relacionar um fato com outro fato, não é capaz de pegar, né, a substância do que realmente está se passando diante dele. E, como a função, por exemplo, de intelectual público, também não exige isso, o sujeito pode passar a vida inteira dando palpite errado, fazendo previsões que jamais se cumprem, tá certo? E ninguém vai reclamar. Por outro lado, se você analisa a coisa direitinho, faz a previsão certa, veja, a capacidade de previsão é o teste da ciência, meu Deus do céu. Hein? Quer dizer, eu estou fazendo previsão certa, vai fazer 20 anos. Isso não quer dizer nada. Não, quer dizer, o acerto da previsão não é mais um teste do conhecimento do cara. Então, você vê aqui, ao longo dos últimos 20 anos, quer dizer, nesses meus analistas políticos brasileiros, o único que fez previsão certa fui eu. O único, sempre. É. Eu digo, escuta, eu não estou pedindo que me aplaudam por causa disso, mas não deveriam cobrar dos outros. É. Não deveria pegar seu Arnaldo Jabor, né? Seu Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele é Rossi, que escreve na Folha, e diz, como é? As coisas não aconteceram nada do jeito que você falou, aconteceu outra coisa completamente diferente. É? Dizem, para que serve a previsão se você não pode se orientar com base nela? Então, isso significa que fazer uma análise correta e prever o curso dos acontecimentos já não é exigível, né, dos analistas políticos, sociológicos, econômicos, etc., etc. Então a análise começa a valer por si, como se fosse, vamos dizer, uma obra literária. Ela não precisa ter nada a ver com a realidade. E isso se tornou endêmico no país. Agora você imagina os diagnósticos que servem de base para discussões parlamentares, né, e para a elaboração de leis que em seguida se tornarão obrigatórias e moldarão a vida das pessoas. Aí você entrou na alucinação total, total, total. Agora, quando as pessoas se acostumam com isto, aí elas se tornam facilmente manipuláveis, vamos dizer, por qualquer charlatão mais ousado que lhes imponha um slogan, um chavão, e que elas vão continuar repetindo. Então, por exemplo, não há nenhum desses movimentos, movimentos sociais que hoje existem, o abortismo, o gaysismo, o feminismo, cotas raciais, indigenismo, ecologismo, etc., etc., não há nenhum deles que não se baseie, vamos dizer, num mito baseado numa mentira inicial. Então você cria um símbolo, e este símbolo, vamos dizer, a Susan Langdon, o símbolo é matriz de intelecções. A hora que um símbolo entrou na sua cabeça, ele cria as conexões, ele cria os silogismos. Né? Quer dizer, um só símbolo contém alguns milhões de raciocínios, né, que o ilustram de alguma maneira. Né? Sendo que você não precisa jamais confrontar esse símbolo com a realidade. Ele produz o raciocínio por si mesmo. O símbolo existe para isso. O símbolo é o hormônio da inteligência. Né? Então, quer dizer, com um só símbolo, você tem uma apreensão compacta de milhões de fatos possíveis, mas é tudo possível, não é realidade. Então, quando você sabe usar o símbolo corretamente, você o usa como estimulante da sua imaginação. Ou seja, o símbolo serve para você conceber hipóteses. Né? Mas não é para você acreditar em todas as hipóteses. Então, eu já expliquei esse método para você, como é que funciona. Você pega o símbolo, você descasca as suas várias camadas de significado, as inúmeras coisas que ele pode significar, que ele significa todas estas ao mesmo tempo, e dessas, algumas serão verdadeiras, outras serão falsas, e outras continuarão como hipóteses. Tá certo? Então, se você pega um verso de um poeta, por exemplo, ele pode querer dizer milhares de coisas. E é justamente por querer dizer milhares de coisas que ele tem esse poder sugestivo. É por isso que ele mexe com a gente, né? Mas isso não quer dizer que tudo o que você pensa, tudo aquele que aquele símbolo te sugere, seja verdade. Então você tem que usar o símbolo como um estimulante inicial da imaginação. A imaginação, ela só conhece o mundo do possível, isto é, o mundo das hipóteses. Tem pessoas que não têm capacidade de pensamento simbólico, então elas não são capazes de conceber hipóteses. Esta é uma das deficiências assinaladas pelo Feuerstein na sua lista dos 28. Então, se você não consegue sequer conceber hipótese, então você não pode continuar pensando, só vai repetir as mesmas coisas sempre. Porém, quando a atividade cognitiva ela para na esfera simbólica, então o possível para ela se torna o real. E a primeira hipótese que ela pensou se torna para ela o real. Quer dizer, a interpretação imediata do próprio símbolo leva o indivíduo a uma conclusão sobre a realidade externa, não sobre o símbolo. Então, isso quer dizer que todos os casos similares que evoquem para ele este símbolo serão interpretados da mesma maneira. Hã? Então, você pode criar coisas como, por exemplo, vamos dizer, a violência anti-gay, condensada no símbolo do Matthew Shepard, hã? Que é o garoto que foi, né, torturado barbaramente e morto por dois meninos, né? Daquilo fica como símbolo de violência anti-gay antes que alguém saiba o que aconteceu realmente, né? Bom, passa 20 anos, então. Agora saiu este livro aqui, um sujeito gay que ficou estudando o assunto durante 13 anos. E viu que não foi violência anti-gay coisa nenhuma, que um dos caras era amante do rapaz. Um dos assassinos era amante do rapaz. Então, mas isso quer dizer que o esquema do Matthew Shepard ficou valendo universalmente como símbolo da violência anti-gay. Qualquer novo caso que apareça um gay espancado, você já associa imediatamente aquele símbolo e a interpretação já está dada. Então, quer dizer, o símbolo, em vez de ser um instrumento, vamos dizer, o hormônio da inteligência, ele se tornou um paralisante da inteligência. E este é o modo de pensar de quase todo mundo, toda a população falante do Brasil pensa assim, que está, vamos dizer, abaixo do pensamento animal. Quer dizer, um animal, por mais adestrado que ele esteja em agir de certas maneiras, se aparece uma situação completamente diferente, ele sabe se adaptar. Hã? Até certo, ele tem uma certa flexibilidade, senão essa espécie de animais não durariam 3 semanas. se não fosse, não tivesse capacidade de aprendizado. Isso quer dizer que a capacidade falante, a capacidade linguística, se tornou substitutivo da capacidade de aprendizado. Diante de cada situação nova, o indivíduo tem apenas a reação verbal de produzir novas frases que digam a mesma coisa. Então, o que é isso? É o gerador de lero-lero mesmo, eu não estou brincando. Quer dizer, é um automatismo mental. Bom, se você já é educado no socioconstrutivismo, tá certo? Então, você não é capaz de perceber sequer a diferença entre a estrutura da língua e a estrutura do seu pensamento. Porque você é ensinado a estruturar a língua de acordo com o seu próprio pensamento. Você vai criando a linguagem, por assim dizer. Então você não apreende a noção de que a língua é uma estrutura externa. De que a língua é um produto de cultura que já existe há milênios antes de você. Que ela tem as suas regras internas, ela tem o seu modo de conectar palavras, significados, etc. E que nada disso é invenção sua. E que, ao contrário, você vai ter que aprendê-la. Né? Ou seja, você vai ter que adaptar o seu pensamento à linguagem e adaptar a linguagem ao seu pensamento. Mas, se o aprendizado da linguagem vai saindo naturalmente das construções que você faz, você nunca sequer vai perceber a língua como objeto. Né? A língua como um componente externo. E, portanto, você não vai ser capaz de perceber o hiato entre falar e pensar. Quer dizer, o simples fato de falar já virou o único modo de pensar que você tem acesso. E isso é geral e endêmico no Brasil. Agora, você vem me falar, nós temos 70 mil homicídios por ano, né? Nós temos falta de, sei lá, segurança pública, falta de o sistema de saúde está ruim. Eu digo, escuta, mas eu tenho um problema aqui pior. Falta o agente para resolver essas coisas. Não há pessoas qualificadas. E quando não há o agente, a ação não se perfaz, meu Deus do céu. Então isso quer dizer que qualquer problema social que você me traga, eu vou dizer, é insolúvel. Porque não tem os agentes. Agora o pessoal fala, então nós temos que melhorar a educação. Eu digo, você está louco, porque quem vai melhorar a educação? Também falta o agente para isto. Porque o pessoal pensa assim, não, nós temos que resolver problemas sociais em bloco. Então, se a educação está ruim, nós temos que educar o país inteiro. Eu digo, mas para educar o país inteiro, você precisa de alguém que o eduque. E essas pessoas faltam. Então, a educação, por sua própria natureza, ela funciona como círculos concêntricos. Um educa 10, que educam 100, que educam 1.000, que educam 1.000.000 e assim por diante. Então, o problema número 1 é a educação dos agentes. Você tem que ter meia dúzia de agentes preparados. E isso chama-se educação da elite. Não da elite no sentido econômico, evidentemente, mas da elite no sentido intelectual, no sentido das pessoas mais qualificadas. Então, isso eu estou dizendo também faz 30 anos, e parece que as pessoas não ouvem. Elas acham que você educar a elite é elitismo. Então, que é isso? É outro chavão, é outro engrama, por assim dizer, que entrou na cabeça dos caras. E se você viola este sentimento igualitarista que está na base dessas reações públicas, as pessoas não conseguem pensar mais e não entendem o que você está falando. É o símbolo paralisante, claro. Então, toda a elite falante e agente brasileira, em todos os setores da atividade pública, a ciência, a educação, a economia, a indústria, a saúde pública, a segurança pública, todos eles estão afetados disso. Então, isso é um problema social monstruoso. Monstruoso. E é claro que é o pior, é o mais grave, porque você imagina a seguinte situação. Eu já dei esse exemplo há muitos anos. Você pega aqui um sujeito que ele, em primeiro lugar, ele está louco. Em segundo lugar, ele está desempregado. Em terceiro lugar, a mulher o abandonou. Em quarto lugar, os vizinhos não o querem mais naquele lugar. Qual desses problemas você vai resolver primeiro? Se o cara não voltar a ter um pouquinho de sanidade, ele não vai poder resolver nenhum dos outros. Portanto, pela ordem. Bom, primeiro temos que cuidar da cabeça dele para que ele possa se tornar um agente capaz de tentar resolver os seus problemas, que são difíceis até para uma pessoa normal. Então, o problema mental brasileiro é o mais grave. Então, Mas é difícil você fazer compreender isso a pessoas, vamos dizer, que representam grupos de interesses, né? E que sentem que os seus dramas, os seus problemas, as suas dores são tão grandes que todo mundo tem que parar tudo para resolver o problema deles. Né? Então, e isso, hoje em dia, somente esses grupos de pressão têm voz na sociedade. Então, se o sujeito é gay, ele quer resolver o problema dos gays. Né? E o resto? O resto da sociedade que se dane. A sociedade tem que se virar para resolver o problema deles. Por mais traumático que isso seja para toda a sociedade. Você imagina, por exemplo, um indivíduo que acredita, e muitos deles acreditam, que a sua satisfação sexual, quer dizer, a sua liberdade de atender os seus desejos sexuais, justifica que você modifique toda a sociedade por causa disso. É claro que é um louco. Hã? Ou a mulher que quer abortar. Quer dizer, porque eu estou grávida de um filho e não quero tê-lo. Então você tem que mudar a cultura, a religião, os hábitos das pessoas, tudo tem que mudar, tá certo? Para se adaptar à minha necessidade. É claro que é coisa de maluco. Só que isso se tornou normal e obrigatório. Deixa eu continuar lendo aqui para vocês. Já nem comento os palpiteiros anragês que, em explosões verbais de uma comicidade irresistível, aparecem a toda hora professando dar cabo do Olavo de Carvalho de uma vez por todas. Um deles, a quem eu tentava explicar que não é possível ter serviços públicos gratuitos e, ao mesmo tempo, acabar com a desigualdade social, não parecia entender que um serviço público só é gratuito quando custeado por alguém que não é o seu beneficiário. A redução da desigualdade social distribui automaticamente as despesas de maneira mais equitativa entre todos e acaba automaticamente com a gratuidade. Numa situação idealizada, onde todos tivessem ganhos equivalentes, das duas uma, ou todos pagariam contribuições iguais para custear os serviços, independentemente de usá-los ou não, ou cada um pagaria proporcionalmente ao serviço que recebesse. No primeiro caso, estaria imediatamente instaurada a desigualdade entre os que pagam sem usar e os que usam sem pagar. No segundo, os serviços não seriam gratuitos de maneira alguma. Que é o que acontece na China, por exemplo. Você paga o serviço público, é descontado o seu salário. Tá certo? Então, para serviços públicos gratuitos, né? O serviço público só pode ser gratuito numa hipótese de que existe uma faixa da sociedade que é muito mais rica do que as outras, e você tira dinheiro delas para custear o serviço que será dado a outros. Esses outros não pagarão absolutamente nada. E esses aqui pagarão e não usarão nada. É uma besteira você dizer, mas os ricos também podem usar o serviço público. Você conhece algum rico quando fica doente vai no SUS? Hã? Não vai. Tá certo? Então, ele paga pelos serviços médicos que ele recebe e paga pelos serviços médicos que outros recebem. É por isso que esses serviços são gratuitos para aquele que os recebe. Hã? Se houver, diminui a desigualdade social, acaba o serviço público gratuito na mesma hora. Então, o sujeito que prega as duas coisas ao mesmo tempo, ele não está representando mentalmente o que ele está falando. Não é que a coisa não bate com a realidade. Os próprios conceitos não batem um com o outro. Eu não preciso examinar nenhuma sociedade em particular para saber que a gratuidade dos serviços públicos depende de que eles sejam pagos por alguém que não os recebe. Quer dizer, um paga pelo outro. E por isso que para esse segundo é gratuito. Né? Então, é uma coisa que você não precisa examinar esta sociedade ou aquela sociedade. Curiosamente, quando eu coloquei isso no Facebook, apareceu um monte de gente. E dizendo, mas o PT, não sei o quê, mas em tal país... Eu digo, peraí. Eu estou falando num nível meramente conceptual, eu estou fazendo uma equação matemática que independe de quaisquer fatos. Hein? Se você tem o conceito de saúde, de serviços públicos gratuitos, e você tem o conceito de desigualdade social, você pode criar uma equação matemática entre os dois. E esta equação será constante, independentemente dos casos concretos. Hein? Então, o que acontece? É o julgamento impulsivo baseado na falta de compreensão daquilo que está sendo discutido. Então, neste caso, você tem não só um afastamento da realidade, mas uma incapacidade de apreender a própria relação entre os conceitos que você está usando. Quer dizer, está falhando no próprio nível mental da coisa. Não tem uma referência cognitiva aos fatos. Então, é a mesma coisa que você na escola, você, o professor faz uma conta de maçãzinhas ou bananas e você diz, ah, mas não são bananas, são laranjas. Eu digo, não, mas o que é que tem que ver? É um erro desse tipo? Então, é uma confusão entre o concreto e o abstrato. Se eu estou usando conceitos abstratos, eles têm uma relação entre si que independe dos fatos. Mas os fatos, na medida em que eles se enquadrem nos referidos conceitos, terão que obedecer a mesma relação, não tem como escapar. Então, por mais que eu explicasse, analisasse e desenhasse essa equação simples, o sujeito, homem de formação universitária, continua esperneando e jurando que é um adepto da injustiça social. Só pode haver divergência de opiniões entre pessoas com um nível similar de inteligência e conhecimento. Com mentecapto, só que existe uma dificuldade de comunicação quase invencível. E esta é a situação geral no Brasil. Então eu digo para vocês, eu com esses nem sei quantos anos de experiência no jornalismo, quer dizer, como formador de opinião, eu comecei em 93, com a nova era da Revolução Cultural. Então estou completando 20 anos, né? Antes fazia outras coisas, mas nesses 20 anos de experiência no jornalismo opinativo, antes não era jornalismo opinativo, eu era apenas um funcionário de redação, eu nunca confrontei alguém com quem eu tivesse uma divergência de opiniões. Nunca aconteceu isso. Só aconteceu confronto com mentecapto que eu não entendi do que estava falando. Então, eu gostaria que houvesse divergência de opiniões. Quem não gosta? Quer dizer, você discutir com um sujeito que pensa o contrário de você, mas que é um cara igualmente inteligente, sincero, honesto, capacitado. Então, é claro que os dois vão se beneficiar desta conversa, mas fora disso, cai naquele caso do falava o Daniel Brilhante Brito. O sujeito me convidou para trocar umas ideias, mas eu não fui não, porque eu ia sair perdendo na troca. Eu ia dar um monte de ideia para ele, ele não ia me dar nada. Então, é isto que tem acontecido. Agora, é curioso, não deixa de ser significativo, que os mesmos imbecis com quem eu tive esses confrontos achem que é uma questão de divergência de opiniões, porque isso os lisonjeia. Eu penso, estou deste lado, o fulano está do outro lado. Não? Então, tem um rapaz universitário, aliás, que ele faz uns vídeos na internet e diz, olha aqui, se você é da esquerda, então você é a favor de serviços públicos gratuitos, da diminuição da desigualdade social, etc, etc. E se você é da direita, você quer o elitismo, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu falei, bom, mas você percebeu o que você está falando? Você está pedindo uma coisa impossível? Então, se você pegar países altamente avançados, onde, sei lá, você chega no país da Europa, o salário mais baixo que tem é $3.500. E todo mundo custeia o serviço público. Não tem nenhum serviço público ser gratuito. Todo mundo paga imposto. Então, nada é gratuito. Pode haver uma diferença de proporção, é claro, mas basicamente a equação se mantém. E se a desigualdade social diminui mais ainda diminuirá a gratuidade dos serviços públicos. Então, quando uma pessoa exige essas coisas, que são, vamos dizer, manifestamente impossíveis, ou como o Renato Janine Ribeiro escreveu aquele negócio do artigo da semana passada, que ele diz que, por nós, Karl Marx não queria um Estado mais forte, ele queria o Estado nenhum, ele queria a abolição do Estado. E, por outro lado, ele diz, Karl Marx queria a abolição da propriedade dos meios de produção, mas não a abolição da pequena propriedade particular. Ele diz, mas como você pode querer essas duas coisas ao mesmo tempo? Por um lado, vai preservar a pequena propriedade particular, e, por outro lado, não existirá Estado. Se a pequena propriedade particular é conservada, então é porque há uma diferença entre a propriedade privada e a propriedade pública. Portanto, continua existindo o Estado. Mas como é que você pode querer essas duas coisas ao mesmo tempo? É porque você não consegue representar o conceito do qual você está falando. Isso não se trata de examinar uma situação social específica aqui ou ali, mas simplesmente de representar mentalmente o conceito. O cara não consegue fazer isto. Né? E há um professor, um intelectual, tá certo? Cuja opinião é ouvida. E é porque a opinião dessas pessoas é ouvida, tá certo? Que os nossos alunos tiram os últimos lugares, que tem 70 mil homicídios por ano e que tem 42 milhões de pessoas na fila para receber dinheiro do governo e que os caras acham que isso é uma vitória e não uma derrota. Então, eu digo, que problema nós podemos resolver com estes agentes? Nós não podemos. Por isso, eu digo, só existe um problema social no Brasil, que é a inépcia da elite agente. E o único sujeito que está tentando atacar esse problema sou eu. Hã? Então, vamos dizer, vocês são uma elite agente. Muitos já estão agindo na sociedade e mostrando um poder extraordinário. Você vê o que fez aí o Felipe Moura Brasil? Ele virou o mercado editorial brasileiro de cabeça para baixo. Um cara. Hã? Que foi formado com estas lições. Aí alguém que eu nunca vi, eu só conheço o Felipe Moura Brasil por internet. Né? Ele, todo o ensinamento que ele recebeu foi por internet. E está funcionando, porque, quer saber, você formar uma bela elite agente não é difícil. Tanto não é difícil que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, então o outro pode fazer também. Tá certo? Porém, existe uma série de condições para isto. E a primeira condição é que a educação, ela, mesmo que seja à distância, ela é uma relação pessoal, na qual o educador tem que assumir inteira responsabilidade pessoal pelo que ele está fazendo. Então, quer dizer, você tem que educar as pessoas desde o seu coração, meu Deus do céu. É uma presença humana real, é uma influência humana real, não é uma técnica que você está repetindo aqui. Não é. Se não há esta responsabilidade real, então a coisa simples não funciona. Entra por aqui e sai por ali. Agora, num país onde os professores estão mais interessados em comer as suas alunas ou alunos, tá certo? E os alunos estão mais interessados em tocar fogo no cabelo do professor, matá-lo, não vai dar, pô. Né? Então, vamos dizer, se não há uma relação humana verdadeira, franca, honesta, tá certo? Baseado no amor ao próximo, a educação não é possível. É por isso que você tem professores, mas antigamente ganhavam muito pior do que os caras ganham hoje, e que tinham, vamos dizer, obtinham resultados melhores. Eu cheguei a ter dois ou três professores assim. Eu lembro o seguinte, que eu, na escola, eu só aprendia aquilo onde eu sentia a presença real do professor, quer dizer, o interesse profundo que o professor tinha por aquilo que ele estava falando. Contaminava a gente. Né? Eu me lembro que eu aprendi latim e biologia. Praticamente foi só isso que eu aprendi. Porque tinha esses dois professores. Eles eram loucos por aquilo que eles estavam ensinando e eles queriam que a gente entendesse aquilo. Eles queriam desesperadoramente. Tá entendendo? Então, funcionava. Era só por isso que funcionava. Não que eles fossem, entre as melhores professores que os outros. Talvez não fossem. Né? O homem do latim, por exemplo, ele tinha um óculos fundo de garrafa, ele não enxergava um pau para dentro do nariz, ele nem sabia se tinha alguém na classe, tá certo? Mas ele queria tanto que a gente entendesse aquilo que a gente acabava entendendo, pô. É? E o professor de biologia, então, era um tipo absolutamente extravagante. Ele se caracterizava porque a aula dele não tinha duração. Ele era o professor mais antigo do colégio, então todo mundo tinha medo dele. Ele começava a aula a hora que ele bem entendia, começava com 45 minutos de atraso e terminava 3 ou 4 horas depois. Os outros professores ficavam na porta esperando a sua vez para entrar e ninguém tinha coragem de interromper. Mas você vê que ele tinha a mentalidade de cientista mesmo, ele se interessava profundamente por aquilo, ele amava aquelas coisas. Né? E isso passava para a gente de algum modo. Então, eu não digo que fossem os melhores professores do mundo, depois eu tive outros muito melhores. Né? Eu aprendi mais com o Dr. Juan Alfredo César Beiro do que qualquer outra pessoa. Mas eu vejo que essa relação não é possível hoje em dia. Quer dizer, tudo na educação brasileira está montado para que isso não se estabeleça. Em primeiro lugar, existem professores demais. Por exemplo, na nossa universidade você tem um professor para cada 8 alunos. Nenhum país do mundo tem isto. Né? Então, é claro que não é por falta de professores. E você, se você tem professores demais, então o salário deles vai baixar, evidentemente. Em segundo lugar, vocês estão prometendo muito mais educação do que vocês são capazes de dar. Quer dizer, hoje em dia você praticamente não tem crianças fora da escola no Brasil. Todas, o problema do analfabetismo oficial é quase nulo, mas acontece que o professor também é um analfabeto funcional. Então, é o negócio. Onde quer que você olhe, você vê que você tem aqui um problema e você não tem o agente qualificado para tentar nem pensar a respeito. Então, o problema não será resolvido. Se nós acompanharmos discussões no parlamento, então aquilo é realmente um hospício, uma casa de louco. Às vezes, a realidade não tem vez ali. Agora, o mundo da política, de fato, ele é até perdoável, porque em grande parte ele é um teatro mesmo, tá certo? Mas, eu digo, se não há em nenhum lugar na sociedade você tem um grupo de pessoas interessado na realidade mesmo, então acabou. A universidade deveria ser esse lugar, mas ela não é. Porque você não é convidado a isto jamais. Você é convidado, na melhor das hipóteses, a exercer certas atividades que estão dentro do programa. Quer dizer, a curiosidade, o impulso intelectual efetivo não tem vez na universidade brasileira. Então não tem vez em parte alguma. Então, eu duvido que haja algum problema mais grave do que esse. Bom, será que ainda há tempo de falar do segundo tema? Que era o negócio da escola tradicionalista do René Guénon? Que horas são agora? 9 horas. Quantas horas foi de aula aí? 9. Então eu vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto com o segundo assunto. Estão ouvindo, perfeito. Então podemos começar aqui. Posso ir? Então vamos lá, mas antes de ler aqui as perguntas, eu queria responder perguntas que foram feitas pelo Facebook a respeito de uma observação que eu tinha feito, onde eu dizia que todo o conceito atual do ecumenismo na Igreja Católica reflete a influência de René Guénon e Christoph Schwann. É apenas... Eu uso o Facebook como uma espécie de diário filosófico. O diário é, assim, você lança lá uma anotação, vamos dizer, que ou resume alguma investigação, ou elucubração que eu estivesse fazendo, ou alguma coisa que eu pretendo fazer no futuro. Isso é o máximo, quer dizer, não é a expressão formal e acabada de uma conclusão, mas ao contrário, é um tema a ser desenvolvido posteriormente. Portanto, é claro que qualquer discussão a respeito é prematura. Cabe pedir esclarecimentos, evidentemente, mas às vezes eu mesmo não os tenho na hora. E como não poderia deixar de ser, apareceu alguém lá dizendo, não, mas o René Guénon era contra o ecumenismo. Eu digo, muito bem, o que eu disse foi que o René Guénon influenciou a Igreja Católica e o ecumenismo e não que foi influenciado por ele. Tá certo? Então deixa eu explicar qual era exatamente a perspectiva aí no caso. Tanto quem deu a expressão mais formal e acabada da concepção dos dois a esse respeito foi o Frithjof Schwann, no livro da Unidade Transcendente das Religiões. A Unidade Transcendente das Religiões é uma teoria segundo a qual todas as grandes religiões do mundo elas se apoiam num esquema metafísico que é idêntico ou pelo menos similar. Metafísica é a estrutura da realidade ou, de outro modo, é... Quer dizer, a estrutura das relações entre o possível e o impossível. É o esquema da possibilidade universal e das possibilidades menores que são viáveis dentro disso, ou aquilo que Leibniz chamava os compossíveis. Então, é inteiramente essa teoria, eu acho que ela é verdadeira, eu acho que ela está bastante bem provada, e o Whittle Perry, que era um colaborador bem próximo do Frithjof Schwann, ele fez uma coletânea de textos fundamentais das grandes tradições religiosas, chamada Treasury of Traditional Wisdom, que são 1.500 páginas, onde ele demonstra realmente a convergência das grandes religiões nesses tópicos fundamentais. Acontece o seguinte, a estrutura da realidade, ou essa dimensão metafísica, é uma coisa fixa, uma coisa que não muda absolutamente. E é natural que todas essas religiões sejam convergentes neste caso, porque se não houvesse, vamos dizer, uma adaptação profunda entre elas e a estrutura da realidade em geral, elas não teriam podido fundar civilizações e durar milênios. Claro, você pode se basear numa metafísica falsa para você criar uma escola filosófica ou criar um partido político, qualquer coisa, mas não para você criar uma civilização. Então a simples durabilidade dessas grandes religiões mostra que não há um desacordo profundo entre elas e a estrutura da realidade cósmica e espiritual que nos rodeia. Porém, acontece que esse lado metafísico ou essa noção da estrutura da realidade é só um dos componentes de uma religião. Fora disso, existe, vamos dizer, a intervenção efetiva que essas religiões fazem na vida dos indivíduos, visando a encaminhá-las a um destino espiritual, que no caso cristão se chama a salvação da alma. Para o René Guénon, a salvação da alma é... O Guénon enfoca isso usando um conceito que, a rigor, só é legítimo para o Islã, que é o conceito de esoterismo e exoterismo. Então, exoterismo, como indica o prefixo ex, quer dizer para fora, é a religião pública que se destina a todos os seres humanos, à comunidade inteira, e que consiste numa série de práticas regulamentares que o indivíduo tem que seguir. Ao passo que o esoterismo seria o lado mais interior, que não é obrigatório para todos, mas que aqueles que se interessam, então, se dedicam a isso. A origem disso aí no Islã é um grupo de companheiros de Maomé, que além das 5 preces diárias e das obrigações regulamentares islâmicas, se dedicavam a fazer certas recitações e exercícios de concentração. Então, perguntaram a Maomé do que se tratava e ele disse, não, isso aí não é obrigatório, isso aí não foi Deus que prescreveu, eles fazem porque eles querem, porque eles têm uma vocação a mais. E essa é a origem das tarikas, que são organizações esotéricas islâmicas, tá certo? Onde as práticas religiosas são 20 ou 30 vezes maiores do que as do Islã popular. Então, isso quer dizer que no mundo islâmico existe uma diferenciação formal entre o esoterismo e o exoterismo. Isso não existe, por exemplo, no hinduísmo. Não há uma fronteira nítida entre essas duas coisas. E no cristianismo também, porque o Cristo afirma claramente que ele nada ensinou em privado, que tudo ele ensinou em público. Isso aí é uma frase que tem que ser guardada. Quer dizer, não há um ensinamento cristão exclusivo, dedicado a uma elite espiritual. O ensino é exatamente o mesmo para todos. E daí surge uma discussão entre Guénon e Schuon, no qual o Guénon dizia que existia primitivamente um esoterismo cristão, e que ele foi perdido ao longo dos séculos, e que só sobraram, vamos dizer, resíduos desse esoterismo cristão na companheiragem, que é uma organização de iniciações de ofícios que existiu durante a Idade Média, e em parte na maçonaria. E o Schuon, ao contrário, ele dizia o seguinte, ele dizia, não, os sacramentos cristãos, eles são a iniciação cristã, eles já são o esoterismo cristão, porque não há uma fronteira no cristianismo entre esoterismo e exoterismo. Existe apenas, vamos dizer, a profundidade maior ou menor do proveito que o sujeito tira do sacramento, de maneira, mas que o rito será o mesmo. Então, o rito cristão será iniciático ou não, dependendo do proveito que o sujeito tira. Quer dizer, aí usando também o conceito do próprio Guénon de iniciação virtual. Quer dizer, o indivíduo recebeu uma iniciação, portanto ele tem acesso a determinada realidade do mundo espiritual, mas não quer dizer que ele vai efetivar esse acesso imediatamente. Depende do desenvolvimento posterior dele. A iniciação destina-se apenas a abrir uma possibilidade espiritual que cabe ao indivíduo realizar ou não. Então, usando este conceito guénoniano da iniciação virtual, o Schuon dizia, os sacramentos cristãos, eles são iniciados. Os sacramentos são dados a todos e eles terão, então, vamos dizer, um proveito exotérico ou esotérico, dependendo da profundidade da penetração individual, né? nos mistérios espirituais que estão ali consubstanciados, por assim dizer. O Guénon ficou louco da vida e rompeu relações com o Fon por causa deste ponto. Hoje, nós vemos pelo catecismo de João Paulo II que João Paulo II assume integralmente a visão schwoniana. No catecismo de João Paulo II está dito: os sacramentos são a iniciação cristã. João Paulo II não era nenhum trouxa para usar a palavra iniciação assim, sem mais nem menos, sem ter consciência de que este tema da iniciação tinha sido posto em discussão no ambiente europeu, ambiente intelectual europeu, por René Guénon. Hoje, nós sabemos que a influência do René Guénon no meio cultural europeu, especificamente e especialmente francês, foi enormemente maior do que as pessoas imaginam. Porque, geralmente, não é citado na mídia cultural mais popular. Mas, vamos ser chamado Xavier Acart, que teve a pachorra de, durante mais de 10 anos, investigar todas as citações, menções, diretas ou indiretas ao René Guénon. E, no fim, nós chegamos à conclusão assim: não houve um único escritor francês desde os anos 30 que não fosse influenciado pelo René Guénon. Nenhum. Não há um estudo similar disso para outros países, tá certo? Exceto na Romênia. Mas na Romênia esse estudo nem é necessário fazer. Por quê? Porque todos os intelectuais romenos receberam diretamente a influência do Mircea Eliade, e o Mircea Eliade recomendava: você tem que estudar o René Guénon inteiro, mas não o cite jamais, né? Então todos têm consciência dessa influência guénoniana, estão todos dentro da problemática guénoniana, e isso não é um segredo para ninguém. Ao passo que, em outro lugar, sem ser um segredo, é uma coisa assim que todo mundo sabe, mas não se fala muito. Mas quando você vai fazer as contas, você vê que provavelmente não houve outro escritor mais influente no mundo nos últimos 70 anos. E a influência dele começa pelo meio católico, quando ele começa a escrever na revista da Ordem Carmelita, que chama Regnabit, né? Reinará, né? E tem, alcança ali uma plateia católica enorme. E essa influência vai se disseminando pouco a pouco. E, de repente, você vê, vamos dizer, no Concílio Vaticano II, a Igreja se abrindo ao diálogo com outras religiões. Por que ela deveria fazer isto? Se não havia, na época, 62, por exemplo, você não tinha esse fenômeno da presença islâmica maciça. Mas você tinha já uma influência, vamos dizer, uma discussão de tipo orientalista, uma penetração de culturas orientais, feita, evidentemente, em dois níveis. No nível intelectual mais alto, pelo pessoal influenciado pelo René Guénon, e no nível mais baixo, mais popular, pela turminha da nova era. Então, é evidente que dessas duas influências, a que pode ter chegado aos papas, eu consigo, não foi a da nova era, certamente. Eu tenho uma pergunta. Pergunta se alguma religião fez alguma reivindicação. Ninguém exigiu coisíssima nenhuma. Você tinha apenas uma presença, vamos dizer, das culturas orientais num nível popular, através da nova era, inclusive no cinema, começa a aparecer. Vamos dizer, as artes marciais orientais começam a aparecer no cinema na década de 60. Né? Você vê que antigamente, até 1960, todas as brigas eram feitas na base da luta de boxe, leal ou desleal. Tá certo? E a partir daí começam a entrar as artes marciais orientais, que agora são a presença, vamos dizer, geral. E assim por diante, milhares de símbolos orientais começam. O I Ching se dissemina muito, todo mundo começa a ler a sorte no I Ching, começa a ver discussões sobre isso. Mas toda a penetração, vamos dizer, das religiões orientais, ela, por exemplo, ela chega no Brasil, claro que só através da nova era. O pessoal que tinha lido Guénon e Fon ali era meia dúzia. E eu me lembro que, no fim da década de 70, ou começo da década de 80, eu fui convidado pelo Jacó Pinheiro Goldberg e o Ricardo Mar Gonçalves, que eram ambos professores da USP, para um debate sobre essa questão entre religiões e tal. E só os dois sabiam alguma coisa a esse respeito. Os outros, o pessoal da outra, ninguém sabia de coisa nenhuma. Aquilo está totalmente fora. Citações do Guénon no Brasil só havia as do Fernando Guedes Galvão, que era o tradutor do René Guénon, e havia alguma menção no livro do Inácio da Silva Teles, que era um homem brilhante, amigo meu, professor da Faculdade de Direito, mas que era um tipo não só esotérico, como absolutamente extravagante. Né? Era o homem mais original que tinha no Brasil, e era considerado um tipo exótico. Né? E que era também um grande apreciador do Júlio Zéfora, e que estava perturbado, fazia muitos anos, por um episódio que tinha acontecido para ele, que ele, como leitor do Évola, ele chegou lá e queria visitar a casa onde tinha morado o Júlio Zéfora, que constava que era um museu. O Júlio Zéfora tinha morrido fazia uns 5 anos, uma coisa assim, e fizeram da casa dele um museu. E ele disse, olha, eu cheguei lá, eu telefonei para o museu, atendeu a pessoa, né? Eu disse, é do museu, casa, Júlio Zéfora, sim. Quem está falando? É o Júlio Zéfora. Todos os jornais tinham noticiado a morte do Júlio Zéfora. Ele disse, eu fiquei sem saber o que fazer, e eu fui até lá, e estava lá o Júlio Zéfora, eu conversei com ele. Teve uma longa conversa, contou a conversa e tal, e o Inácio nunca mais tinha sido o mesmo desde esse dia. Ele falou, eu nunca entendi o que aconteceu. Eu também entendi muito menos, mas Júlio Zéfora é outro caso. Mas o único autor que realmente discutia essa coisa tradicionalista era o Inácio da Silva Teles. Para os outros, aquilo era um enigma total, era uma coisa que nem existia. Muito bem. Então, a ideia, vamos dizer, de um diálogo com outras religiões só pode ter surgido por essa via. Não há nenhuma outra pela qual. Quer dizer, você não vai dizer que os papas e o concílio estavam assim muito preocupados com uma nova era. Não é possível que uma influência de nível tão baixo tenha afetado de alguma maneira. Por outro lado, é impossível que eles não conhecessem as obras do Guénon, por causa da longa polêmica que houve entre o Guénon e o cardeal Jean Danielou. Você falou que a expressão sobre o sacramento como iniciação cristã está no Catecismo de João Paulo II, né? Mas no Catecismo, a expressão aparece como uma citação no documento de uma cita de João Paulo VI. Tá? Não aparece só aí. Isso tem. Não, tem no próprio texto. Não, sim, aparece no Catecismo. Aparece no Catecismo, é. Como citação do Paulo VI. Então quer dizer que a coisa já remonta a Paulo VI. Quer dizer, Paulo VI já havia usado essa expressão, tá certo? Que depois é consagrada no Catecismo. Então, quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer, a Igreja Católica ela tomou partido nessa discussão entre Guénon e Chouan. Eu acho, quer dizer, apesar de tudo que eu possa ter contra o Chouan, eu acho que ele tinha 100% de razão neste caso e que o Guénon estava insistindo numa coisa impossível. Quer dizer, tipo, vamos dizer, me pareceu obstinação maníaca. Porque ele dizia que houve um ensinamento secreto de Jesus, primeiro, está desmentindo o que o próprio Jesus falou. E segundo, que esse ensinamento permanecesse tão secreto durante 18 séculos, né? ou pelo menos 13 séculos, para reaparecer só na companheiragem e depois na maçonaria, falou, não, aí começa a virar a teoria da conspiração. Tá vendo? Então, o fato é que, ao colocar os sacramentos cristãos como iniciáticos, o João fazia, vamos dizer, a noção de tradição do Guénon perdeu 80% da sua força. Porque o Guénon dizia, não, só o que vocês têm no Ocidente é o exoterismo, tá certo? E nós estamos vindo, então, do Oriente com a parte superior, com a parte esotérica, tá certo? Que vai dar o sentido verdadeiramente espiritual a tudo que vocês estão fazendo e, sem mexer, sem destruir a sua tradição religiosa, vai colocar, por assim dizer, como uma cúpula nela. Acontece que essa cúpula era dada pelos ritos iniciáticos, que então só os islâmicos é que tinham, você só podia obter praticamente nas taricas. Então é a mesma coisa dizer, eu queria uma igreja católica que se conservasse exatamente como está, mas com uma cúpula islâmica em cima. Tá certo? A noção, eles eram contra nominalmente, pelo menos contra o ecumenismo, pela seguinte razão. Ele dizia que, Guénon dizia que as tradições esotéricas, elas não são misturáveis. Elas têm cada uma a sua integridade e devem ser aceitas como estão. Você não pode participar de duas ao mesmo tempo, não pode misturá-las, elas têm que ser mantidas na sua pureza, e que só no topo da realização espiritual é que elas convergiam. Tá certo? Convergiam no sentido que falava Ibn Arabi, né? Ele diz que o coração dele era ao mesmo tempo, vamos dizer, católico, budista, hinduísta, estava tudo convergindo ali. No sentido da frase do Teal de Chardin, tudo que sobe converge. Quer dizer que no topo essas religiões seriam todas a mesma. Porém, acontece uma outra distinção. O exoterismo, segundo Guénon, ele fornece somente algo que é a salvação da alma. Porém, acima da salvação existem graus superiores de penetração que já são a realização da unidade suprema, quer dizer, a transfiguração do indivíduo no próprio Deus. E você pode procurar qualquer menção a isso na tradição católica inteira, não tem nada, eu acho que pelo menos Nossa Senhora teria nos avisado disso, né? Então, é claro que você admite-se que no paraíso existem graus maiores ou menores de proximidade em relação a Deus. Por exemplo, se eu for salvo, como eu espero ser, eu certamente não serei colocado na mesma arquibancada que São João da Cruz ou São Francisco de Sales, tá certo? Não tem nenhum lugar, né? Eles têm, vamos dizer, a visão de Deus. Eu espero que eu possa ver Deus de vez em quando. Eles veem o tempo todo. Tá certo? Então, claro que existe esta gradação no paraíso. Porém, não há a distinção formal do esoterismo e do exoterismo. Portanto, não há a distinção formal entre a aquisição da salvação da alma, tá certo? E a garantia de um lugar mais elevado no paraíso. Isso aí não se menciona. A Igreja Católica, vamos dizer, embora Cristo diz que todos devemos nos esforçar para ser perfeitos, tá certo? Ele não está prometendo nada além da salvação. Não é isso? E você vê que o conceito do ecumenismo tem evoluído. Se você vê três etapas importantes. Primeiro, o Concílio Vaticano II. Segundo, aqueles encontros em Assisi, já com João Paulo II, no qual o próprio João Paulo II participa de ritos das outras religiões. E o terceiro acontecimento, essa declaração do Papa Francisco, que praticamente está dizendo que as outras religiões abrem caminho para a salvação. Então, isto é óbvio que é uma influência da unidade transcendente das religiões. Não pode ser outra coisa. A nova era é que não pode ser. O que não quer dizer que, vamos dizer, o pessoal tradicionalista do Guénon Suon vá, por sua vez, subscrever isto. Então, é uma influência unilateral que atinge lá o concílio, os papas, etc., etc., mas que não retroage sobre eles. Eles não estão comprometidos por isto. Tá certo? Por outro lado, O que não se pode ignorar de maneira alguma é que quando aparecem as obras de René Guénon, elas estão tão imensamente acima de todo o diálogo europeu, as análises dele iam a tal profundidade que não havia o que responder. Você não tem... Não havia gasolina, até as tentativas do cardeal Jean Danielou para responder ao Guénon me parece às vezes um pouco bobas. Ele aceita em grande parte o Guénon, ele tem uma grande admiração pelo Guénon, mas ele diverge na questão do simbolismo da cruz, onde o Guénon vê um simbolismo universal e ele diz, não, a cruz reflete antes um acontecimento histórico, que é uma objeção absurda, porque o Guénon já tinha dito que nada pode acontecer na história que já não esteja antecipado em símbolos eternos, por assim dizer. Então é uma coisa que não responde nada. Mas, peraí, tem uma pergunta aqui. Você acha que é possível que a identidade... Lê mais alto, senão ninguém vai. Fala mais alto. Você acha que é possível haver uma confusão quanto à identidade do René Guénon? Esses interlocutores, eles não sabiam exatamente com quem... Sim, certamente. Porque Guénon se apresenta assim como um representante da tradição oriental. Ele diz, nada do que eu estou dizendo é opinião minha, Eu recebi isso tudo de representantes qualificados das tradições orientais, especialmente islâmica e hinduísta, portanto, são gurus e sheikhs, e estou apenas vendendo peixe pelo preço que comprei. Não é uma concepção minha, são concepções tradicionais que estão, na verdade, estão no fundo de todas as tradições religiosas, de maneira mais ou menos idêntica. Às vezes mais claro, às vezes menos claro, mas estão lá. E estão mesmo, quer dizer, a concepção metafísica em todas as religiões é a mesma. Tá certo? Eu digo, bom, se há alguma diferença específica, é a diferença da ação de Deus no mundo. Quer dizer, você ter as mesmas concepções metafísicas, tá certo? Não quer dizer que Deus esteja agindo através de você da mesma maneira, nos mesmos lugares. Então, eu digo, a única maneira de diferenciar isto é através da ação pessoal e direta de Deus no mundo, ou seja, através dos milagres. Não tem outra pista para você perceber aí uma diferença. E é claro que toda a obra Neguenon, ela é uma mensagem espiritual de uma importância extraordinária e transmitida desde uma altura que as pessoas não pegavam. Quer dizer, ele estava falando realmente com autoridade. Esse corpo de doutrinas metafísicas que estão por baixo de todas as religiões, ele de fato tem uma autoridade sobre elas. E quem é capaz de expressar isso aí adquire instantaneamente uma autoridade extraordinária. Porém, digo, essa não foi a única mensagem importante que desse tipo que veio no século XX. Você tem a mensagem de Fátima, que foi dada não por um representante das tradições, mas por Nossa Senhora pessoalmente. Não é isso? Então, confrontando ali a intervenção do René Guénon com a intervenção da Nossa Senhora, eu só posso explicar essas coisas de um jeito, quer dizer, vendo a debilitação da Igreja Católica, a elite islâmica percebeu a possibilidade de dominar a Igreja Católica por cima, sem remexer embaixo, sem mudar nada embaixo, e até o contrário, até defendendo tudo o que havia ali de ortodoxo, de tradicional, etc, etc, etc. E eu comprovei pessoalmente a intervenção do pessoal da Tarika do Chouan dentro da Igreja Católica, através do pessoal do Monsieur Lefebvre. Quer dizer, mas nesses casos, a gente nunca tem os fatos inteiros, você só tem fragmentos de fatos. Nós estamos ali que nem um arqueólogo, tá entendendo? Que descobre um pedaço de um pote, e do pedaço do pote tem que deduzir a estrutura social inteira. É único, não há outro método para isso. Tá certo? Então, se você esperar provas cabais, você vai esperar 200, 300 anos e às vezes não vai obter. Por exemplo, a história de certas sociedades iniciáticas, de decorridos 300 ou 400 anos, ainda é reconstituída na base do fragmento, você não tem os documentos de tudo. Mas, no caso, como se trata de você tomar uma atitude pessoal, sabe, o que eu vou fazer? Você não precisa ter a prova inteira, basta um indício suficiente para que você razoavelmente se posicione perante essas coisas. Então é claro que daí eu entendi finalmente a obra do René Guénon como uma intervenção, porque o Guénon, no livro Oriente e Ocidente, ele diz que o Ocidente só tem três saídas. Primeiro, o caos geral, a degradação completa. Segundo, a restauração interior da Igreja Católica. Terceiro, a intervenção oriental. Quando o Guénon se transfere para o Egito e se integra totalmente na Tarika, sob a direção do Sheikh, acho que ele Kebir, então está na cara que ele, a segunda opção estava excluída. Quer dizer, a Igreja Católica não vai se restaurar. Então sobra o quê? A intervenção oriental. E é justamente a partir daí que, com a vinda do Chouan para a Europa, onde ele desembarca dizendo eu vou islamizar a Europa, começa a conquista da elite intelectual europeia pelas taricas, que é um processo, vamos dizer, de uma dimensão que vocês não podem nem imaginar. Quer dizer, você chega, por exemplo, sei lá, na Universidade de Paris, metade dos professores já estão na tarica e você não sabe. Né? Então, quer dizer, a conquista intelectual do Ocidente. Esse processo já está em curso há muito tempo e é exatamente isto que abre a possibilidade, vamos dizer, para uma ocupação também por baixo. Quer dizer, nesse processo você sempre tem a ação por cima e a ação por baixo, a qual deriva da primeira e não ao contrário. Então, estamos em pleno processo de ocupação intelectual do Ocidente, que abre as portas para a ocupação política, econômica, etc. etc. Você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, você já não concebe, por exemplo, o tamanho da influência da Casa Real da Arábia Saudita na mídia. Eles são acionistas principais de grandes empresas de mídia aqui. E é por isso que você vê, por exemplo, empresas de mídia já não usa os termos terrorismo islâmico. E é por isso que muitas notícias que dizem respeito a isso são simplesmente suprimidas, só se circulam pela internet. Então você tem uma ocupação por alto e por baixo ao mesmo tempo. E, evidentemente, o grande operador desta transição foi o Guénon, auxiliado pelo Schuon. Mas acontece que o Schuon, ele, com o negócio dos sacramentos cristãos, ele abriu uma possibilidade, que é da Igreja Católica dizer, nós não precisamos de nada disso, nós temos, vamos dizer, a linhagem inteira da escalada espiritual nos nossos simples sacramentos, e vocês estão nos vendendo algo que nós já temos. Acontece que ninguém na Igreja Católica se tocou disto. E, ao contrário, a tendência é cada vez mais abrir para as outras religiões, o orientalismo, etc., etc. E com o presente Papa, isso está acontecendo. De modo que a gente vê que esta elite da Igreja Católica, ela abdicou da sua função, abdicou do seu, vamos dizer, de fazer aquilo que de explorar a possibilidade que estava na mão deles. Tá certo? Outra possibilidade que se abre ao mesmo tempo é a da ocupação da Igreja Católica pela Igreja Ortodoxa, que é o plano de Vladimir Putin e do Império Eurasiano. Quer dizer, já que os católicos não se levantam, já que eles não assumem a arma que têm, nós vamos e tomamos deles. Tá certo? Então, restaurar o cristianismo sob a hegemonia da Igreja Russa. Então, você tem esses dois projetos em ação ao mesmo tempo. Sem contar, vamos dizer, o projeto da elite ocidental, que é a de transformar a Igreja Católica numa espécie de supermercado da unidade das religiões. Quer dizer, tem uma religião universal, que é uma mistureba de todas elas, como no templo ecumênico da ONU, onde é um templo que serve para ritos cristãos, budistas, hinduístas, etc., etc. Tá certo? Também existe este esforço. E a Igreja Católica é cercada por isso aí, e eu acho que dentro dela ninguém está entendendo direito o que está acontecendo. Não é isso? Mas eu também não garanto que eu esteja enxergando tudo, mas, sem dúvida, essa é a linha de investigação que tem que ser seguida. Tá certo? Note bem, eu não recomendo aos meus alunos que saiam lendo René Guénon, Schuon, etc., etc., a não ser que tenham já uma imensa retaguarda filosófica, teológica, etc., para entrar nisso. Mas, como as questões elas aparecem, né, a todo momento, e não no momento que eu desejaria que elas aparecessem, eu tive que dar essa explicação, pelo menos para acalmar um pouco as pessoas. Eu acho que esse processo é compreensível, eu acho que ele vai se tornar cada vez mais claro para nós com o decorrer do tempo, e, à medida que for entendendo mais, eu vou passando isso para vocês. Eu acho que hoje não vai haver tempo de eu responder as perguntas, mas eu queria dar três avisos para vocês. O primeiro é que ouçam de vez em quando uma coisa que se chama Radio Vox, www.radiovox.org. Também que amanhã à noite, às 23 horas aí do Brasil, haverá um hangout entre eu, o Lobão e a Graça Salgueiro. Vocês podem ter acesso a isso pelo lobãoentrevista.blogspot.com. Lá tem horário, tem meios de acesso e tudo. E também avisar que na semana que vem, no sábado, às 11 horas da manhã, no Brasil, da manhã, né, vai haver a conferência de lançamento, finalmente, do livro O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota, no Hotel Blue Tree Premium Paulista, atrás do MASP, Rua Peixoto Gomide, 707, em São Paulo. Mas isso também será transmitido online. Vocês pega a informação durante a semana no, ou no meu site, do, no meu site, no meu Facebook, ou no Facebook do Felipe Moura Brasil, ou no Facebook do livro O Mínimo Que Você Precisa Saber. É só colocar o mínimo e já aparece o resto lá, para vocês terem a informação sobre isso durante a semana. Então, primeiro, Rádio Vox, segundo, Hangout com Lobão, Lobão amanhã às 3 horas, e dia 19 às 11 horas da manhã, a conferência de lançamento do livro O Mínimo. Eu não vou responder as perguntas hoje, tem algumas muito interessantes que eu vou deixar para a semana que vem. Só quero fazer uma nota aqui, especialmente para o Pedro Henrique. Pedro Henrique, a sua mensagem não é para ser discutida aqui, podemos conversar pessoalmente depois, talvez pelo Skype, se tiver tempo, mas eu acho que você deveria entrar em contato com o padre Paulo Ricardo e conversar a respeito dessas coisas. E só para não dizer que não respondi nenhum, aqui o Carlos Lopes disse que está um curso sobre marxismo e mentalidade revolucionária. Então, eu espero que esse Carlos Lopes não seja o mesmo que está vendendo os meus cursos ilegalmente por aí, tá certo? Então, para que você quer dar um curso sobre marxismo e mentalidade revolucionária? Para você vender ou porque você tem curiosidade a respeito, né? Se for curiosidade, e supondo que possa haver dois Carlos Lopes, ou que o Carlos Lopes tenha duas personalidades, uma que é do picareta que vende os meus cursos e outra que é a do aluno que assiste seriamente as minhas aulas, eu digo, um curso sobre isso seria extremamente interessante, mas ele pode facilmente ser inserido dentro deste mesmo curso. Nós pegamos aí uns 3 ou 4 meses para tratar deste assunto, e isso certamente vai ser, para mim me ajudaria muito, porque eu juntei tanto material sobre mentalidade revolucionária que não consegui escrever o livro. Os pedaços foram ficando tão grandes que eu estou publicando separado. Saiu o negócio do Descartes, vai sair agora, do Maquiavel, já saiu, e vai sair outros livros que são fragmentos da mentalidade revolucionária. Então, dar um curso sobre isso seria uma maneira de juntar todo este material e colocá-lo em ordem. Então, vamos parar por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigado.